quanta saudade eu sinto dentro do meu peito. Coração bate apertado, eu vou agora recordar os velhos tempos, quando tudo era mais simples. E às vezes na igreja nem tinha luz pra clarear. Era tão bom quanto fervor eu sentia, quando de casa em casa nós saíamos pra pregar. E convidando todos que a gente encontrava para o culto da noite que já ia começar. Os velhos hinos que a gente cantava tinham algo diferente, pareciam mais falar ao coração do pecador angustiado que chegava na igreja para de Jesus ouvir falar. E a mensagem do pastor era direta: quem não aceita Jesus lá no céu não vai morar. Quanta saudade dói lá dentro o coração, velhos cultos de oração para ouvir Jesus falar. Quanta saudade daquela igrejinha, era pequenininha, mas Deus falava com poder. Onde está agora aquela igrejinha? Às vezes luz não tinha, mas o fogo queimava, fazia o coração ferver. Hoje em dia, quando eu chego na igreja, vejo o pastor sentado com um olhar sofredor. Ao ver a igreja que permanece calada, e eu pergunto inconformado: será que o nosso Deus mudou? Quando eu recordo, o novo calor se acende e eu começo a perceber que o nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo Deus daquela igrejinha, e pra isso acontecer aqui é só glorificar. Quanta saudade daquela igrejinha, era pequenininha, mas Deus falava com poder. Onde está agora aquela igrejinha?